ao Zulu 2 de Colô, 198 Contorno. Lagoa, Alfa Lopes. 680, via Upper Whiskey 50 até Bidev, Bravo India Delta Echo Victor Bidev, após intercept Upper November 857 até Porto Seguro, Sierra Golfo Romeo, após o Zulu 16 até Gruff, Golfo Romeo Uniforme Fox Fox, após o Zulu 14 até Toquim, Tango Oscar Kilo India Mike. Decolada 17 com curva à direita na subida da El, após voa Leda, após direto Bidev, Bravo India Delta Eco Victor Bidev. Arcana 5551 e controle 119.8 para pauta do. Teve seu bem encerrado, 5 milhas para Coral, chame Ilhéu na frequência 1201. Já está livre acionar e para o táxi vai chamar na frequência 118.6 torre para o táxi, ok? Está livre acionar, ajuste para 1005, ajuste 1015, chame a torre, tenha um bom voo e boa tarde para o Hotel Delta. Coordenação Vitorina Juliana. Alfa Vitor Juliette. Bom posto. 26, 21. Santos Lima, frequência livre para a coordenação. 0, continua a aproximação pista 10, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, né? João Pessoa e 4 horas. 4 via Pátio, após Índia e Alfa, ponto espera no 02186, ajuste no 015, bom voo, boa tarde. Copiado, senhor, é via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto espera no 0286, 015, estamos em 3.4. Voo no 600, chame agora Recife. 12685 e alternado 13365. 2685, 3365, obrigado, bom dia. V4 ao Zulu 6, 198, bom voo. 198, grato, 314. É 210, tem livre pouso? Livre pouso, 130 com 10. Controle, muito bom dia, boa tarde, o gol no 394, decola. Gol no 394, boa tarde, contato radar, saída da Euleda, suba para o 360. Saída da Euleda, só 360, gol 394. Pouso 130 graus, 109. 7, livre pouso, 6211. 2 horas, 9 milhas, com o mesmo destino para Cairu, coordene comigo na frequência livre e tenha um bom voo. Kilo Zulu. Controle 1198, 2186. Trip 5489, chame Recife, frequência 1288 e alterna 1260. A bordo, chama 2186, seu nome de táxi, decolagem, ajuste 10, 15. Então, bom, foi, boa tarde. Trip 5489, chame Recife, 1128, decimal 8 e alternado 1026, decimal 0. 1288, 1260. Só favorito de Leite, para ingresso no 7. 210 no solo, aos 18, direito 219. 219. Retorno 04, vou ir na prova da rotatória. Retorno 04, controle. Meu nome é 210, boa tarde, via Alfa, após Juliette, portão 62. Via Alfa, Juliette, portão 62. No 8, decimal 6, tem um bom pouso. Chamada 206. Torre Salvador, boa tarde, retorno 04. Salvador, boa tarde, 3144, vou te esperar no 0, próximo a decolagem. Força Aérea Netuno 04, na escuta? Na escuta. Afirmativo, mantenha a espera no setor. Tem uma aeronave da Azul, instrumentos para pouso na 10. Aguarde instruções, mantenha 1 no mil pés, se tiver condições. Vai manter 1000 pés na proa 280. Afirmativo. Oi, Salvador, boa tarde, 3144, ponto espera 10, pronto para decolagem, decola imediato. Autorizado a alinhar e decolar, o TAN, 120 graus, 10 nosso. Autorizado a alinhar e decolar, sem parada, TAN 3144. 286, boa tarde. 501, formação Quebec, prossiga. Continua a aproximação, pista 10, aguarda pista livre. 741, 5. Aproveite 50, B10, Branca Avenida Delta em convicto, após direto, por seguro. Decola da 10, com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após B10. Aciona 5555, controle 119, decimal 8. Afirmativo, Netuno, reporte visual com tráfego na final no 0, Embraer da Azul. Tá, vai manter aqui a proa 280, ainda não visual com tráfego na final. Quando avistar o tráfego, se encaixe como número 2. Pode girar base na retaguarda do tráfego e será autorizado o pouso após o tráfego da Azul, ok? Afirmativo. Azul, informa o tráfego Embraer, um bandeirante no setor nordeste do campo, setor norte agora. Vai se encaixar como número 2, vai girar base na retaguarda do seu tráfego. Que gratuito, passa a estampa, já travou 4196. Papal Hotel Delta, livre táxi, chama para ingresso no 7, o ajuste 1015. Zero 04 da visão com a aeronave na final. Hotel Delta autorizado ali em manter o 97. Azul de livre pouso, 110 com a dúzia. Livre pouso, azul 4116. Stan 3144198, controle aos 22, bom voo. Jeito, obrigado, bom trabalho. Turbo girando base, informe na final da pista 10. Final. Afirmativo, Netuno, reporte na final. Reportará na final. Adá, suba para o 370. 370, comandante, independente, só modificar o seu número 1. Quem é que uniforme, se quiser encurtar, pode voar na Prodo VR e pouso na 17 aguardando modificação do plano. Quatro podia voar já na Pro de Bombo? Então 3144. Certo. Três um 154, boa tarde, identifique, chegada Mari, desce até o 050. Demo. Só Salvador do 41, nomeia, livrou. Do zero, aguarde a passagem do tráfego. Após o bandeirante, evite decolagem da 17, 120 graus, com a 12. Positivo. O bandeirante apita após a passagem. Autorizado a decolagem, então não deve tomar outro nome. No 394, controle? Na escuta, 394. Agora Recife, 1251 e alternado no 3325. 251 no 3325, grado 394. Logo após autorizado ali, mantém a pista 17. Muito boa tarde, gol no 394, cruzando 230, ascensão 360. A frequência do centro, 1251 e alternado no 3325. Obrigado. Confirmo, uma boa tarde. O gol 1333, posição 10, informação Quebec, autorização de tráfego São Paulo Congonhas. 333, já tem autorizado São Paulo Congonhas, 360, só um minuto, cópia. Prepara da Euleda Bridge. O 41 no meio, ingressa Juliette, portão 08. Aumenta o portão 3. Ingressa Juliette pro 08, faz o 41 no meio. Achando a 63 no 5, chamou pushback 03? Isso. Livre, chame táxi, achando a 63 no 5. Obrigado. Frequência livre ao estacionar, seu solo foi aos 27, Netuno 04. Hotel Delta decolado aos 27, 19-8, prossegue, bom voo. 19-8, bom, obrigado pelo retorno. Salvador, boa tarde. tarde, Papa Romeu, Papa Hotel Delta. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, contato a da decolagem, Rua de Leda, subindo para o 380. Gente, Leda subindo para o 380, Papa Hotel Delta. Sou Vitor Juliette, quando estiver pronto, está autorizado a iniciar a decolagem no 7, 110 graus com a 12. São Paulo, Congonhas, autorizado nível 3620, via Open Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, após conforme plano de voo, decolo da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco, onde após intercepto o eixo da aerovia para Zulu 16, aciona 5533, controle 1119.8. Para São Paulo, Congonhas, nível 360, via Open Zulu, 16, BHZ, direto Trive, após conforme a rota do plano proposto, decolando da pista 10, com primeira curva direita, na perfil da Dael, Leda, após Bridge, Bridge, Open Zulu, 16, transponder 5533, controle de saída, 119.8, voo 1333. Correto, voo 1333, portão 10, chame pronto, pushback, acionamento. A 31444, chame Recife, frequência 12685 e alternado 13365. 12685, 3365, grato, bom trabalho, 3144. De 3 milhas, o senhor já contra a embaixo, checado, completamente visual, o esquema que ele fala. 7, o Whisky Yankee Uniforme, autorizado pouso na 17, o vento 120 graus, 12 nós. Afirmativo, autorizado pouso, Whisky Yankee Uniforme. Autorizado trip, chame táxi. O trip 501 está livre. Forme estabilizado. Vai apurar pro de buraquinho, aguardando transferência ao controle. Chama agora a frequência, cumprir na frequência 1-1-9-3-5, manter função visual, já fazer o controle, boa tarde. Chame o controle 119.8 com proa de buraquinho. Proa de buraquinho, Alfa Vitor Juliette, 119.8. Proa de buraquinho, agora com controle 119.8, Alfa Vitor Juliette. 6315 com 1.75, boa, 4 horas e 10, alterna Galeão. Alfa Vitor Juliette. Jogador forte na escuta, mantendo o trip visual. Alfa Vitor Juliette. Jogador forte na missão, vou comparar a disciplina. Alfa Vitor Juliette. Acerto. Então, peguei 1-5-4. Peguei 1-5-4, desça aí, mantenha 2000 pés. Direto Duna, autorizado final ILS, porta localizador. passar um copiou, vou passar um clareza 5, intensidade 5. Travo. E parte 5. Back track autorizado. Mantenha-se em condições visuais nos corredores e reporte para ingresso no corredor Interlagos. Comandante, boa tarde, agenda 6315, próxima porta espera pronto. 6315, alinha e mantém pista 10. H, Matheus, 6315. O Papá Romeu, Papá Hotel Delta. Escuta. Libra 130, Recife 1251, boa viagem, boa tarde. 1251, boa, até a volta. Via Pátio após Índia e Alfa Ponte Fera 1086, ajuste no 0 no 5. Tomou voo, boa tarde, 35401. Pátio, Índia, Alfa 186, 1-0-5 de ajuste, 401. Alô, Oxalé 6142, autorização, Recife. É o 6142? Afirmou. 350, Recife, autorizado, Oxalé 6142, aperuí 58, aerovia, decolada 10, com curva esquerda. Puca, transição Caju, é a subida. Aciona 5562, controle 119, decimal 8. 350, Pucara Caju, Apoio 58, decola do 90, curva esquerda, 5562, transponder, 198, controle, 6142. Correto, Oxalé 6142, no 62, deixamos pronto, pushback, acionamento topo. Chamará, 6142. Quem chama? Gente, guardião 01 na escuta. Xenema 315, Fox 36, 198, bom. 9110, obrigado, boa tarde. 198. O 401 da 3, boa tarde. Boa tarde, Tripe. Autorizado alinhar e manter. Está bem. Autorizado alinhar e manter. 401. Controle Salvador, Xenia 6315, boa tarde. Boa tarde, Xenia 6315, contato radar, se for para o nível 360, Prode Lida, autorizado. Direto Lida, 360 nível, 6315. O CIP tem livre decolagem em 120 graus, 109. VNS, da 3154. 3154, completa final, time 2, Salvador 186, tem uma bolsa. Boa tarde, o Xané, 6213, autorização, Galeão. Afirmativo, 6213, está no 7, autorização, Galeão, por gentileza. 7, o Xané, 6213, Galeão, 360, autorizado, período 50 até B10, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, após intercepto, Upper, November 857, até Porto Seguro, Serra, Golfo, Romeu, após o peso 16, até Gruf. Golf Romeo Uniforme Fox Fox, após o Pesulu 1-4, até Toquim, Tango Oscar, Kilo, India Mike. Decola da 10, com curva à direita na subida da El, após Leda, após B10. Aciona 5563, controle 119, decimal 8. 10-3-1-3-4. Poderia, por gentileza, só confirmar o nível? 360, 3620. É isso aí, o 3620, conforme. É, decola da 10, na Dael, Leda, Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, Group, Upper Zulu 14, Toquim. O transponder 5563, 198, controle, o Oceano 6213. Eurovia, Upper 50, Bidev, Oceano 6213, chame pronto, pushback no 07. Ok, só confirmando então, a decolagem é Leda, Leda, Bidev, né? Afirmo, da El, Leda, após Bidev. Combinado então, obrigado, vamos chamar pro pushback. Controle, o Papa Tango Oscar, Oscar Bravo, tá visual com a pista. Oscar Bravo, chama Torre Salvador, 18-6. Oscar Bravo. Torre Salvador, Papa Tango Oscar, Oscar Bravo. Oscar, Oscar Bravo, ingresso final no 7, aguardo instruções de pouso.